gente vive num tempo em que as coisas acontecem rápido demais. Bom momento, querido ouvinte. Eu sou Guilherme Andrade. Eu sou Paulo Zanella. Olá, pessoas. E eu ainda sou Bruno da S. E está começando o Papo de Calçada. Swingando, swingando, swingando, swingando. Swingando, swingando, swingando, swingando. Todo mundo dançando por quê? Para animar a festa, salve simpatia. Então, pessoal, estamos chegando no final de 2019, sobrevivendo a 2019. Batendo um papo antes de gravar aqui, resolvemos gravar sobre um resumão de 2019 do Papo de Calçada. Esse podcast, ele surgiu em 2017, mas foi no final de 2017, início de 2018, que essa turma que está aqui agora, mais firme, ingressamos aí, podemos dizer que o podcast tomou um corpo, assim, né? Entrou de vez na podosfera, né? Podosfera, podoselva, sei lá, podo alguma coisa aí. Podoselva é bom. Então, assim, a gente entrou aí, né? Começamos até uma iniciativa nossa de convidar podcasters ou podcasts diferentes para vir, né? Então nós tivemos várias participações que nós podemos comentar algumas aqui ou todas do início do ano para cá. Então eu acredito que esse ano, não sei se você concorda comigo, Bruno, esse ano o nosso podcast ganhou um corpo e não se estabeleceu assim, ah, agora nós somos um podcast visível, né, nos feeds. Não, mas nós temos, eu acredito que nós nos consolidamos com uma cara de podcast. Quando as pessoas, assim, escutam o Papo de Calçada, elas veem uma identidade de podcast. Eu acho bacana que muito desse feedback que a gente tá recebendo vem muito por conta do grupo dos ouvintes, né, cara? Que depois que a gente montou o grupo dos ouvintes lá no Telegram, e você, cara ouvinte, que não faz parte, você não sabe o que você perde. Tem, é como qualquer dia na praia. Tem dia que tá aquela onda, só uma marolinha, não acontece nada. Tem dia que enche, todo mundo fala ao mesmo tempo, é uma discussão do cacete. Então, assim, já houve momentos fantásticos nesse grupo do Telegram. Então, se você vai lá, t.me/papodecalçada, que você vai curtir. Então, assim, a gente começou a receber muito feedback de gente que ouve a gente. Esse é o primeiro ponto. Pessoas que produzem podcasts, gostam do nosso podcast, por conta de uma coisa que a gente sempre, sei lá, cara, naturalmente a gente frisou, né? Que assim, vamos só conversar, vamos fazer tudo naturalmente, como se a gente estivesse se encontrando pessoalmente, e vamos deixar o papo ir rolando pra ver como é que fica o negócio. Depois a magia da edição acerta ou erra alguma coisa pro episódio ficar mais legal, mas eu acho que são esses dois fatores, né? A gente recebeu muita resposta positiva do pessoal do grupo, e aí muitas pessoas que produzem podcast, pô, aceitaram de boaça vir participar do nosso podcast. E essa ideia de que o Papo de Calçada é aquele papo que tu vai escutando mesmo, e de repente a gente vai lembrando um monte de coisa para as pessoas, né? Muita gente fala, né, como a nossa trilha de abertura já é puta nostálgica. Todo mundo adora a banda do Zé Pretinho e todo mundo canta a nossa música de abertura. Isso é o máximo, cara. Eu acho isso o máximo. Ouvinte, você não sabe, mas na gravação não rola nada disso. Você sabe que existe edição. Mas todo mundo, depois das apresentações, quando acaba a apresentação, todo mundo, pelo menos uma vez, canta. Para animar a festa, porque já sabe que é assim que entra a trilha. Cara, eu brinco com o pessoal lá do Coqueiro Cast, que são os caras fenomenais, que eu sou super fã e amigo deles, que eles me convidam pra ir lá só pra tocar a trilha do Papo de Calçado, só pra tocar a banda do Zé Pretinho. Só pra ter uma desculpa pra tocar a trilha, velho. Um abraço pra eles aí, Robson, Marinaldo, Edgar e o Marquito. Um abraço pra vocês. Aliás, eu acho que o pessoal do Coqueiro Cast foi o pessoal que mais participou esse ano, né? No nosso podcast. Sem sombra de dúvidas. Eu não sei quando esse episódio sair, mas foram 4 episódios gravados até este momento com o Coqueiro Cast. Memoráveis também, né? Porque um foi o de joguinhos, né, que nós tivemos a ilustre presença também do Guilherme Billy, que abrilhantou bastante, quis quase tomar o comando do Papo de Calçada pra ele. E tivemos o Marinaldo, também tivemos eles lá no episódio de Game of Thrones, né, que o Robson e o Edgar aceitaram participar também e tiveram lá com a gente. E eu acredito, sim, já vai ter saído, que vai sair essa semana. O Edgar também voltou pra gente falar de música, né? 2 episódios sobre músicas com o Edgar. Isso era um primeiro ponto bacana, né? Que nosso. E outra coisa, né? Meio que bastidores, né? A gente até tentou, a gente sempre tenta fazer, deixar pautas pré-definidas. Mas chega uma hora que a gente não consegue mais, né, cara? Isso é outro. A gente tentou agendar as coisas direitinho. Não, ó, tal semana a gente vai falar sobre isso. Ah, na semana que vem a gente vai falar sobre aquilo. Mas às vezes os nossos papos, antes de começar a gravação, acaba gerando ou a pauta da semana seguinte ou mesmo a pauta do dia, né? E eu acho que isso também é um ponto positivo. Isso acontecia muito no nosso grupo interno, né? Eu vi que ao longo, desde que o grupo de ouvintes foi criado, muitas discussões foram levadas para o grupo dos ouvintes, né? Aquelas discussões que nós tínhamos no grupo interno, muitas delas foram levadas para o grupo dos ouvintes, menos aquelas mais escabrosas, né? Que a gente não pode. Tem certas coisas que a gente compartilha internamente, os ouvintes não podem saber como nós somos escrotos, assim. Então, brincadeira, gente. O pessoal é todo civilizado. A gente quer deixar vocês acreditando nisso. Isso, é que todo mundo é calmo, bate papo, espera o outro falar, é tudo assim mesmo. Então assim, antes do grupo dos ouvintes, muitas discussões durante a semana viravam pautas pro final de semana pra gente gravar. E agora lá no grupo dos ouvintes surgiram algumas pautas, né? A gente tava batendo papo lá e vieram pautas, por exemplo, o de joguinhos, né? A gente teve uma discussão bem legal com o pessoal lá sobre jogos, nostalgia e tal. E aí, vamos gravar sobre isso? Vamos, e convidamos o pessoal lá no grupo. É, o do filme do Coringa também, que foi um episódio especialíssimo, assim, pra mim. É isso que eu ia falar. Ficou um episódio bem legal. Surgiu também do pessoal discutindo sobre o filme lá no grupo. E o Pensador falou, se vocês for gravar, me chama. Aí o Billy também falou, se vocês for gravar, me chama. Aí eu falei, então bora. Então vamos gravar. Eu tava doido. Eu só não gravei porque eu não vi nada do filme. Nem nada do filme. E a gente não ia gravar, porque vocês não têm tanto costume de ir ao cinema, né? Fica mais difícil a gente. Até por isso a gente não faz muitos. Nem no TV na Calçada não tem muitas pautas de filme que saíram no cinema. Então eu queria falar, mas não tinha com quem falar. Surgiu a oportunidade do pessoal ser convidado e nós convidamos a falar. E ficou muito fera, cara. Não sei se você ouviu. Ainda não. Mas ficou muito. Ouça depois que você assistiu o filme, porque vai. Tem umas teorias, entendeu? Sobre o filme, então é melhor assistir o filme, ter a ideia e depois ouvir, depois reassistir o filme pra ver se é verdade ou não. Um que a gente discutiu durante muito tempo, que eu acho que é bem legal, que é o Como Seria. Se você ouvinte não ouviu o episódio Como Seria, eu acho que isso aí foi um exercício de criatividade que a Angélica, o Paulo Zanella e o Guilherme tiveram, que você deveria conferir, cara. Porque você aprende um bocado de coisas ali. Esse episódio foi muito da hora. Que é um desses episódios, como eu falei antes. Que, assim, o tema foi decidido na gente conversando antes de começar a gravar, né? Porque não tinha. Porque acontece de, tipo assim, a gente ter também uma pauta e algum dos integrantes não poder ir, né? Por exemplo, hoje nós estamos gravando essa pauta porque o Zanella não pôde participar. E a gente ia gravar uma pauta que é legal ter a participação dele. Então nós estamos adiando essa pauta. Já aconteceu também do Bruno, da Angélica. Menos eu, porque eu sou o único que não falta aqui. Porque eu sou host. Mas já faltei, mas foi programado, assim. E faltarei mais vezes, pode deixar. Não precise achar que eu sou enjoado, nem nada. Se você é ouvinte mesmo, coloca no comentário qual foi o único episódio, já tô dando uma dica boa, o único episódio que Guilherme Andrade não participou. Eu duvido, ouvinte, tem que botar no comentário, ou então manda lá no grupo do Telegram. O episódio é o tal, participou tal. Quero ver se você é ouvinte raiz do Papo de Calçada. Já dei a dica, Guilherme só faltou a um episódio. Nós estamos, sei lá, no episódio 120 praticamente. Ele só faltou a um. Esse episódio do IC, né? Do Como Seria, surgiu assim, cara. Foi divertidíssimo. Foi inusitado. E nós escolhemos os ICs, né? Os CIS, justamente. Assim, fala um, o outro, fala outro, e aí nós conseguimos montar uma cronologia, ficou bem legal, né? Outros episódios, né, que eu acho que também ficaram legais ao longo desse ano, que foram os episódios musicais, né? Porque aí a gente pegou artista. No ano passado a gente falou dos ritmos, né, dos estilos musicais, e esse ano a gente ficou ali falando dos artistas. O que abriu bastante leque, né? Uhum. Eu acho que isso que ficou maneiro. Foi bem legal também. Eu gostei muito desses artistas que a gente escolheu, né? Ficou bem diversificado, eu acredito, né? Nós começamos com o Jorge Benjó, não, né? Não, que é primeiro o... foi não, o Chico. A gente começou com o Jorge Benjó. Não, primeiro foi o Chico Sainz, depois foi o Jorge. O Jorge Benjó é o 86, o Chico é o 84. Aí foi o Belchior, depois Raul, depois Elza Soares, Mamonas Assassinas. Foi o último episódio musical. A ideia era fazer um por mês, né? Mas não deu. Aqui a gente fala muito. Se vocês não sabem, a gente fala muito. E detalhe, né? Pra gente decidir quem vai ser o artista, às vezes a gente quebra pau, né? Essa que é a merda. Sim, teve um que os ouvintes escolheram, né? Foi o Mamonas Assassina, eles escolheram. Que livraram votação. A gente, foi do Legião Urbana. Muito obrigado. Obrigado. Que satisfação. Não tem que ser mais um podcast falando de Legião Urbana, porra. Ia ser tão pesaroso gravar sobre Legião Urbana. E o mais legal de tudo é que, assim, todo mundo que a gente gravou esse ano, eu, Bruno, eu conheço todo mundo, falo sobre todo mundo. E gosto de ouvir todo mundo. Sim. É do tipo, cara, Legião Urbana é tipo assim, uma das últimas coisas que eu escutaria, sabe? Eu gosto, mas é. Tá, vamos lá e tal. Diferente de todo mundo que a gente gravou esse ano. E aí, se a gente tivesse gravado sobre Legião, ia ser foda. No dia a gente tava discutindo sobre Legião Urbana, e não é que eu acho Legião Urbana ruim, não. Não acho não, Legião Urbana ruim. É repetitivo mesmo. Mas é que tem. E tem tanta coisa interessante. Por exemplo, Elza Soares. Cara, como a gente descobriu coisas sobre Elza Soares escutando Elza Soares? CDs, pelo menos eu, né? Porque você, a Angélica, já escuta Elza Soares desde sempre. São muito mais fãs do que eu. Mas eu não conhecia alguns discos dela, sabe? Alguns, não vários, conheci os mais novos, né, de 2000 pra cá, então descobri várias coisas da Elza Soares, sabe? Chico Sainz é a mesma coisa, a Angélica trouxe tanta informação sobre Chico Sainz, sobre Pernambuco, sobre Recife, sabe? Então, sim, tem tanta coisa pra gente descobrir, e é como você falou, todo mundo fala sobre Legião Urbana. Às vezes passa um Chico Sainz, um Elza Soares, sabe? Às vezes passa, sim, e o pessoal não fala, e a gente, né, quer trazer esses artistas também. Eu acho legal isso. Foi o Marinaldo que gravou com a gente o da Elza Soares? O Roger lá do Limbo Podcast. É marcante, né? Que ele nem sabia que a gente ia gravar sobre Elza Soares. A gente chamou, vem participar com a gente e tal, babá. E aí na hora ele fica sabendo e, pô, conta uma história bonita, né? Da relação dele como ouvinte de Elza Soares, conta a história da tia dele e tal. Isso foi bem bacana, cara. Na hora ficou todo mundo surpreso, né? Na hora da gravação a gente ficou surpreso. Não sei se dá pra transparecer isso, né? Não, acho que... Não sei se na edição deu pra transparecer isso. Mas, cara, o Roger é um cara muito, muito gente boa, cara, que eu também conheci aí pela podosfera da vida. Ele tem um canal no YouTube, os podcasts dele, não sei se você já foi lá assistir. Ele faz não só o áudio, mas o vídeo também. E é muito engraçado você ver ele no vídeo, cara. É muito exaltado, cara. Né, ele cara? Ele dança, ele é muito da hora, cara. De vez em quando eu paro só pra rir, sabe, dele lá, porque ele faz graça. E às vezes ele fala de assuntos sérios, mas tem hora que ele faz graça também. Só tem um episódio dele dele, que ele fala sobre uma vez que ele foi num bar, que o cara queria pagar a bebida pra ele, não sei o quê, conta uma história. Nossa, ele é muito, muito legal, assim, o podcast. E ele tá fazendo um podcast agora com o Junai, no Junai Lima, que é o Café Society, que também é muito bom, cara. Eles são meio sem noção, assim, então é que eles falam de umas coisas, assim, sabe, meio polêmicas. Vai viajando na maionese igual o Choque de Cultura. Isso, mas é muito legal, cara, muito legal. Vale a pena conferir os podcasts deles. A gente pode tentar fazer isso pra... Você já até sugeriu, né? A gente sempre, no momento cultural, no momento que a gente indica as coisas, indicar podcast. Aí eu vou ter dificuldade nesse quesito, porque todo mundo aqui no Papo de Calçado sabe, eu sou muito chato com qualidade de áudio. E aí tem uns amigos aí que produzem uns podcasts que são mais zorras. Mais zorras sonoras. Então, tem microfone que tá muito alto, tem microfone que tá muito baixo, aí às vezes tá o cachorro da casa latindo igual um desgraçado e vai pro áudio também. Eu fico nervoso com isso e desisto de escutar o podcast. Então, às vezes, deixo de escutar um monte de podcast novo por conta disso. E outra coisa também, né, que eu perco a vontade, que é quando, assim, eu vou descobrir um podcast novo. Aí o cara começa o podcast com... contando as piadas internas, sabe? Do que aconteceu e tal. O que só eles sabem, o que só eles sabem por que rir. E aí eu fico assim, pô, mas eu não sei de nada que tá acontecendo. Aí às vezes o cara dedica um maior tempão pra isso e eu fico sem saber e perco a paciência e não vejo. Mas isso é uma vantagem também, né, cara? De tentar conhecer podcast novo e indicar seria uma boa. Eu sou péssimo de fazer isso porque eu sou chato. Se vocês ouvintes não sabem, fiquem sabendo. Eu sou chato pra cacete. Tem uma história. A gente foi gravar um episódio com uma galera de um podcast aí. E, pô, tipo, foi, acho que é a vez que mais teve gente, né, numa call pra gravar um episódio do Papo de Calçada. Bicho, eram 9 pessoas. Lá pelas tantas, a gente gravando o episódio, na casa de um dos participantes, tava uma barulheira. A mãe do participante gritando, fazendo escândalo. E era troço caindo, era coisa caindo, mãe gritando. Aí perguntaram assim, e você, Bruno, o que te irrita? Aí eu fui e falei assim, o que me irrita é gente que não leva gravação de podcast seriamente e na hora de gravar podcast, todo tipo de barulho aparece na gravação. Eu fico extremamente irritado com isso. E abandonei a gravação do episódio e não se falou mais disso. Fez igual o Obama no final do mandato, soltou o microfone no palanque e saiu fora. Bruno's out. Por conta disso, né? Eu sou chato por conta dessa qualidade. Aí do tipo, tanto eu quanto o Guilherme, a gente, né, edita os episódios daqui da casa, né? Do TV e do Papo de Calçado. Vocês podem verificar aí. Dá um trabalho da porra por conta disso. Às vezes não dá certo. Às vezes, como já aconteceu, tinha um grilo, né, na casa de um participante que perturbava muito, sempre saía na gravação. Tem a moto que passa no fundo. Essas coisas a gente vai tentando compreender. Mas que elas são chatas, são chatas. Mas, e aí, por conta dessas coisas, eu perco meio a paciência de escutar novos podcasts. Foi um episódio com Fuleiros Pop. Isso aí faz parte da... Como é que eu falo assim? Do histórico do Papo de Calçada, né? Isso é mais uma das histórias que a gente sempre vai contar por aqui. Sempre vai mencionar. Eu acho que já foi mencionada em algum episódio aí, da gente falando sobre alguma coisa. Foi ano passado. Mas realmente, cara, isso é uma coisa que a gente vai aprendendo com o tempo. Né? Você vai gravando, por exemplo, eu tenho 2 anos e meio que eu gravo podcast. Cara, quando eu comecei a gravar podcast, eu não me preocupava com nada, mano. Saía barulho de ventilador, saía barulho de porta, de televisão, saía barulho de tudo, sabe? Porque a gente não sabia, não preocupava. Com o tempo, a gente se preocupa porque a gente também se torna ouvinte e um ouvinte crítico. Eu ouço muito podcast por causa do conteúdo, por causa do pessoal que faz podcast, que eu acho engraçado ou que eu acho que tem muita ideia boa pra dar, e também por causa da qualidade, né, de aprender como as pessoas estão fazendo e o que eu posso trazer pro meu estilo de fazer podcast, né? Várias coisas que a gente vai aprimorando aqui ao longo do tempo. Então, essas coisas acontecem, cara. Assim, eu parto assim, eu não perco um episódio não deixo de gravar um episódio por conta de qualidade de áudio, sabe? Porque eu acredito que a qualidade do áudio às vezes é superada pelo conteúdo. Mas é sempre que a gente vai gravar com alguém novo, que alguém entra na equipe ou com um participante, a gente pede, faça o fulano. Principalmente depois desse episódio, né? A gente já tomou um cuidado a mais também pra não acontecer mais isso. Porque a gente aprendeu com isso. Fulano, você pode tomar cuidado aí com barulho, né? Ou você pode dar uma olhadinha no seu microfone aí que tá alto, tá baixo, tá com ruído, sabe? Então a gente já... E como também quem a gente convida normalmente são pessoas que têm bastante experiência com podcast, as pessoas recebem isso tranquilamente, sabem que isso é normal, sabe? É normal durante uma gravação. Às vezes a pessoa não percebe que o cachorro dela tá latindo, porque ela tá tão acostumada com o cachorro dela latindo que ela não percebe que o cachorro tá latindo, sabe? E isso atrapalha a gravação. Agora, outra coisa que irrita bastante no podcast é igual o Zanella, que chega com meia hora de gravação, ele aparece aqui na chamada, entendeu? Inclusive a gente adiou uma pauta por causa dele. E aí ele tem a cara de pau, tem a cara de pau de aparecer aqui. Nós estamos falando um ano, 2019, do Papo de Calçada. Como é que foi pra você que chegou esse ano no Papo de Calçada? Não foi? Início do ano? Isso. Como é que foi pra você participar do Papo de Calçada? Experiência, gostou, aprendeu alguma coisa, desistiu de fazer podcast, vai fazer YouTube, como é que tá aí? Cara, então, desde 2015 eu ouço podcast, né? Se não antes. E aqui, como eu já falei várias vezes, eu sempre procurei gente pra fazer, mas todo mundo sabe, né, como é que funciona a máfia do podcast, né? Às vezes tem lugar que só você sabe o que é e os outros não sabem. Mas a gente sabe que tem uma multidão, né? Uma galera enorme que sabe, que escuta podcast também. Aqui não tinha, né? Como já tentei gravar um com a Pesada, a gente gravou um episódio com meus amigos aqui do Capitão do Paraná aqui. Mas só um e não foi pra frente. Aí, né? Acabei indo pros grupos de Facebook, aí pesquisei e achei um grupo de podcast. Eu não sei se eu postei lá que queria participar ou queria participantes e tal, foi alguma coisa assim. Deu um tal de Joca Alves veio falar comigo e há um ano atrás, quase um ano atrás, né? Se não queria gravar no final de ano aí, que tinha que fazer uns episódios, que a galera tava de férias aí. Tamo aí até hoje. Ah, cara, foi demais. Cara, o Joca é um grande parceiro nosso. Ele era um recrutador do nosso podcast, ele, sabe? Ele chegava assim... Você já ouviu falar da iniciativa Papo de Calçada? Esse cara era demais, cara. Fez altos contatos pra nós. Mas o Zanella tava lá conversando, trocando ideia. Falei, rapaz, esse moleque aí tem futuro, hein? Acho que eu vou investir nele. Foi ele e o Matheus. O Matheus também foi assim. O Matheus tava procurando alguém pra gravar podcast, pra participar. Falei assim, opa, vamos ver esse menino aí. Aí... deu certo. Deu um crush dele com a Renata, que os dois eu nunca vi, parece que são irmãos. Nunca vi duas pessoas se darem tão bem como Renata e Matheus, sim. E aí deu certo com o Zanella também, veio participar aqui. Ele é meio ressabiado, né, Bruno? O Zanella, às vezes, no começo, assim, ele fica meio sem falar muita coisa, não gosta de se arriscar, conservador. O Zanella, quando ele começou, era assim, a gente fazia o episódio, o Zanella falava, dava uma intervenção. No próximo episódio, ele fez duas intervenções. Aí, ele foi crescendo. Até o ponto, tipo assim, ponto auge, né, do Zanella, foi quando a gente fez o episódio sobre imprensa sensacionalista, que ele nos deu ali uma informação de primeira, ficou todo mundo assim, caralho, eu não vou falar qual foi a informação de primeira dele, que você tem que ir lá procurar esse episódio. Eu vou só dar a dica pra você. Deixa eu ver aqui, que é o... Nossa, já tem tanto tempo assim. Aqui. É o 98. Vá lá procurar o episódio 98 e ver a informação fantástica que Zanella dá naquele episódio. E dali a gente abriu a cabeça. Então, assim, eu acho, né, que você que acompanha esse episódio já sabe que o Paulo faz publicidade. Então, acho que o Paulo tá usando o Papo de Calçada como um grande laboratório para ele aprender as coisas dele, para ele ficar vendendo cocô na televisão, cara. Tá aprendendo muita coisa para isso, para aprender a vender cocô na televisão. A faculdade dele mesmo serve para nada. E ainda tem que lembrar das amizades que a gente fez, cara. Não conhecia essas pessoas. A gente, como cada um tem opiniões, né, sobre o mundo e tal, mas no final a gente sempre chega num delimitador comum, né? Quase sempre. E nossas ideias, algumas delas são bem parecidas, e isso é muito legal. Para você aí que tem aquela vontade, né? Ouve o podcast com vontade de responder o que os caras estão falando ou corrigir. Tenta também, vai atrás, participa. Esse ano pra mim foi muito bom. Tendo esse movimento com a galera aqui, com o Bruno, com a Renata, com o Guilherme, a Angélica. Nós de vez em quando dá umas arranca-rabo. A gente discute tão pouco política, pô. Mas, cara, assim, eu adoro isso, sabe? A gente não... Isso é uma coisa também que aconteceu esse ano, né? A gente tá sempre tentando recrutar novas pessoas pra participar do podcast. Mas antes era como... fixo mesmo, né? Então vocês que ouvem o podcast há mais tempo já devem ter percebido que passaram várias pessoas por aqui, e ficou hoje a bancada basicamente eu, Bruno, Zanella e Angélica, né? O Michael está afastado por motivos de trabalho, ele é um trabalhador brasileiro, então no momento ele está impossibilitado de participar conosco aqui, mas tava fazendo remix até pouco tempo, e a Renata e o Matheus estão mais focados lá no TV na Calçada, então ficamos nós quatro aqui numa bancada fixa, e nessa, às vezes acontecia, né, umas frustrações, assim, de a pessoa vir participar, não gostar, e aí, né, gera todo um trabalho, a gente, então vamos convidar pessoas para vir participar, e aí que surgiu também essa ideia, e ganhou força, né, de convidar outros podcasters, convidar, às vezes, um ouvinte, né? A gente teve um participante aqui que, por exemplo, foi um especialista, primeira vez que a gente teve um especialista, que foi no episódio da Vaza Jato, e aí veio o Breno convidado pelo Michael, né, até dar uma opinião diferente da nossa, né, que ele tava mais, assim, a opinião dele estava mais pro lado do Sérgio Moro, do Delanhol, né, acredito que eu tava fazendo o advogado do Lula ali, não que eu defendo o Lula, pelo amor de Deus, gente, eu não gosto do Lula, pelo amor de Deus, mas é aquela coisa, isso é um segredo de podcast, gente. Às vezes a gente tem que falar coisas que a gente não necessariamente concorda 100%, mas a gente precisa render a pauta. Então, se a gente percebe que uma pessoa está indo para um lado, a gente tenta dar um outro ponto de vista para a história, né? Para o negócio render uma discussão, né? Isso faz parte do podcast. Então, não que eu defenda o Lula, não que eu defenda o Sérgio Moro, nesse assunto em específico, eu quero que o circo pegue fogo, o máximo de fogo possível. Não tenho nada com ninguém aí, mas foi um episódio bem legal, cara. Foi muito legal. O Breno foi super participativo, trouxe muita coisa legal pra gente. E talvez até a gente convide ele a voltar aí algum dia. Ele participou de novo com o Michael depois de um remix. Teve um remix do Michael que ele participou junto também. Ficou bem legal os dois, a discussão dos dois. Então, assim, a gente, né, recebeu vários podcasters, a gente recebeu pessoas que não são podcasters. E se você, como o Zanella falou aí, você quer participar também de podcast, vai atrás, cara. Tem tanta gente querendo receber participantes, às vezes fazer uma entrevista, às vezes para falar de uma coisa que só você sabe. Às vezes você é especialista, sei lá, em desenho da África do Sul, sabe? Você sabe falar sobre isso, ou comida do Nepal. Não sei, mano. Qualquer coisa, às vezes você sabe falar. Procure, tem sempre alguém que quer falar sobre isso. E se você não achar nenhum lugar pra falar sobre isso, fala com a gente já te recebe aqui, a gente faz uma pauta, a gente adora conhecer gente nova. Duas coisas que você falou aí, né, que aí você tá falando no episódio que você teve que acabar sendo, agir meio que como o advogado do diabo. Porque a gente não pode, um podcast não é um troço chapa branca, entende? Podcast, é lá, sério, numa conversa a sério entre várias pessoas, não é legal você só conversar com gente que concorde com você. Por exemplo, pô, ontem eu tava, né, numa festa em que eu era o único flamenguista. Então tinha tricolor, botafoguense, vascaíno. E eu deitei os cabelos de zoar todo mundo. Eles torcem pra outro time. A conversa fica divertida exatamente por quê? Porque tem os outros times ali. Se todo mundo fosse Flamengo, porra, o jogo foi foda, né? Pô, o jogo foi muito bom. E pronto, acabou. Segue o líder. Segue o líder. Uma das graças é exatamente isso. O podcast não pode ser... palanque, né, vitrine para ninguém desfilar só as suas ideias, porque isso aí eu acho muito sem graça, cara. Eu gosto de gente que discorda de mim, porque desenvolve, né, até a minha oratória, a forma como eu posso conversar com as pessoas. É, senão vira palco pra maluco, né? Isso aí é um outro episódio também do Papo de Calçada. Podcast 110, palco pra maluco. Tá vendo como é que a gente já falou de tudo um pouquinho? Mas é isso mesmo, cara. Até também, isso é uma coisa maneira que eu acho da gente aqui, a gente não se amarra muito em lados políticos, né? Apesar de cada um ter o seu, a gente não vai muito pela maré, sabe? Tipo, quando tem um acontecimento, por exemplo, esse do Palco Pau Maluco surgiu por causa daquela discussão lá do livro, né? Da Bienal, uhum, e tal, da polêmica lá sobre os quadrinhos, beleza. A gente se posiciona da nossa forma, mas também não é uma forçação de barra de tipo assim, ó, nós estamos certo, nós estamos desse lado aqui, nós estamos certo, sabe? É porque eu vejo que muita gente às vezes tenta se posicionar de acordo com a maré, de acordo para onde que tá indo a tendência, que a maioria, sabe? Por exemplo, aquele Paulo Gustavo, não sei se vocês ficaram ligados aí um tempo atrás, que ele cortou a cena de beijo gay no filme dele, Minha Mãe é uma Peça. Sim, eu ouvi, né, falar isso. E ele falou que foi porque o público não tá interessado em assistir isso hoje, por causa das famílias, conservadorismo, não sei o quê, não sei o quê. Bom, eu acho que é justamente isso, entendeu? Às vezes as pessoas vão pela maré. Ah, se hoje em dia ninguém aceita beijo gay, então não vou pôr o beijo gay. Ah, se o beijo gay é tendência, então eu tenho que arrumar um jeito de pôr beijo gay no meu filme. Sendo que não, cara, você tem que ser quem você é, entendeu? Você tem que se posicionar da forma que você acha que você tem que se posicionar. Isso que é você ser coerente, isso que é você ter uma noção, sabe? Porque senão fica muito fácil e aí você também acaba se contradizendo, sabe? Eu achei super babaca da parte dele de tirar isso, porque... Não que ele também, por ser homossexual, assumido, casado e bababá, ele tenha a obrigação de defender uma casa. Não é isso, sabe? Eu não acho isso. Eu acho que ele não tem obrigação de nada, não deve nada a ninguém, ele faz o que ele quiser. Mas ele tirar, ele voltar atrás de uma coisa que ele ia fazer naturalmente, que fazia parte da história, porque como você vai mostrar um casamento gay no seu filme e não vai ter um beijo, porque o beijo é o que sela o casamento, vamos dizer assim. Então, isso pra mim que é o estranho, sabe? Pô, então nem colocar cena de casamento, nem faria o filme, então, uhum, amigo. Pois é, se o negócio fosse parte da história, não faz sentido mudar. Realmente é incoerente, né? Entendeu? E aí a pessoa acaba se contradizendo, né? Não tem... Porque as coisas acontecem rápido demais, né, cara? E elas batem muitas vezes rápido demais. E depois passa. Então, de repente, o cara que podia ter feito isso ou aquilo pra ter um hype no filme dele não vai ter. O filme dele acaba tendo o hype contrário, né? Que, já que não vai ter o tal do beijo gay. Se é que as pessoas esperam por isso e tudo mais. Há, sim, uma questão muito importante de representatividade. E o cara perdeu uma grande chance, justamente ele, que tem, a gente já discutiu tantas vezes, esse local de fala para isso. Ele sendo homossexual, ele tá dentro do direito dele de fazer o que ele quiser, dentro da produção dele. Então, sei lá. Eu queria fazer uma pergunta para Paulo. Paulo, o que você aprendeu nesse seu tempinho com o Papo de Calçado? De fazer podcast, tá? Não é com a rapaziada necessariamente, mas em fazer podcast. O Papo de Calçada me deu uma vaga num grupo de produção de audiovisual, né? Pra cuidar do áudio. Mas... essa questão que eu aprendi com o Papo de Calçada no podcast... eu não conhecia o Audacity, é verdade. Nem o Arcor, nada. Sei, o Guilherme que me apresentou, né? Daí eu fiquei contando ele ainda pra como é que ele editava e tal. Daí ele fala que fazia assim. Mandou as diretrizes, né? Mas eu acho que não aprendi muito bem a editar, não. Mas desenrolo bem melhor do que antes. Por que que você acha que você não aprendeu? Não. Eu acho que eu forço muito ainda. Eu não gosto de ouvir minha voz, sabe? Mas isso é normal, cara. É porque você não tava era acostumado, né, a ouvir sua voz, por isso que você é estranha. E qualquer editor, tipo, mais natural do que antes, do que um ano atrás, vou dizer assim, a interface, sabe, os botões, pra mim já é mais normal, isso eu posso dizer que eu aprendi. E, claro, a parte humana, não é muitas pessoas ter essa oportunidade de trocar ideia com pessoas com esse gabarito, sabe? Cara, e a gente conversa com um cara que dá coisa pra gente como chulé na teta da mãe. Isso pra mim é uma coisa que não tem preço, cara. As histórias, as tiradas do Zanella pra mim não tem preço, cara. Eu adoro esse cara. Ele falou que sua mãe tem chulé na teta. Pra mim é um marco na história. Eu não sei se isso, acho que isso não foi pro ar, mas isso é um marco na história do podcast brasileiro. A maior ofensa que alguém pode receber. Falar que sua mãe tem chulé na tela. No dia dessa gravação, quando o Paulo falou isso, eu sei lá quantos minutos eu fiquei com o microfone mutado, chorando de rir, que eu não aguentava, eu nunca tinha escutado essa porra dessa expressão. E eu ria tanto, falou que a tua mãe tem chulé na teta, era um xingamento do caralho. Eu falei, puta que... Da onde os moleques tiram isso, bicho? Foi muito bom. Esse dia foi legal, esse dia foi foda. Tem uma expressão aqui no Paraná também, que é o chassi de grilos, ouviram? Ah, é uma pessoa muito magra. Sim, a gente foi fazer um trabalho publicitário, vou apresentar lá na escola, que ele tinha que fazer um banner pra vender farinha de grilo, que é a nova comida do século XXI agora. Tem mais proteína do que boi e cálcio e... O hambúrguer futuro é feito de couve e essas porra, tá demais isso, mas vamos lá, né? Só que tinha que fazer em inglês, sabe? Em inglês, daí a gente usou a expressão, tá cansado desse seu chassi de grilo? Deu um salto na sua proteína, daí farinha de grilo e tal. Mas daí o professor ficou puto, porque essa expressão não existe nos Estados Unidos, né? Eu tava brincando a questão, né, da modéstia aí, do Paulo e tudo mais. Não que seja grandes coisas conversar com pessoas, né? Porque eu acho, assim, que diploma não quer dizer nada, sabe? Eu conheço tanta gente que tem diploma de tudo quanto é coisa e é uns tapados, sabe? E às vezes a pessoa tem sabedoria sem ter diploma. Inclusive, frase de Emicida, não confunda diploma com vivência e visão. Tá lá, Oasis. Então, assim, eu acho maneiro porque o Matheus também tem esse problema, assim, de toda vez ficar falando, ah, porque eu não sei muita coisa, porque eu não... O Zé também tinha isso, de ficar falando, ah, porque eu não entendo desse assunto, não tem nada pra falar. E não é isso, cara. Eu acho que todo mundo tem alguma coisa a dizer sobre tudo. Não que você seja especialista, não que você tenha altos conhecimentos, mas, cara, nem que seja uma curiosidade você tem sobre o assunto. Nem que seja para fazer uma pergunta você tem. Ou para tirar uma dúvida, ou que já me falaram sobre isso. Por exemplo, eu não entendo nada de animais, sabe? Não entendo nada de botânica, né? Vou pegar animais que, por exemplo, é a especialidade da Angélica. A Angélica é especialista em aves. E a Angélica trouxe uma informação pra nós aqui, assim, que a coxa da galinha, na verdade, é a canela, né, Bruno? Exatamente. Então, assim... E foi num bate-papo aleatório. Como isso surgiria? Ah, teria que ser o pessoal biólogo pra falar? Não, cara, isso são coisas do dia a dia, sabe? A gente acaba tirando dúvida um com o outro, aprendendo e tal. Eu acho legal isso, sabe? O Zanella tem a particularidade de morar no interior do Paraná, né? Tem várias histórias que ele ainda não trouxe aqui pra gente, mas a gente já conversou em off. Então, tem uma vivência muito grande, né? Já morou no Paraguai, já, sabe? Então, tudo isso é conhecimento de causa, de coisas que a gente nem imagina ter, sabe? Que a gente nem faz ideia do que pode ser. O Brasil é muito grande, e a gente ter essa oportunidade de conversar com pessoas diferentes, de locais diferentes, com disposição para falar, com mente aberta, que eu acho que é o principal para fazer um podcast, é você ter a mente aberta, você saber ouvir, você saber perguntar, você saber falar na hora certa, sabe? Você dar espaço pro outro também, entender a opinião do outro, entender o contexto do outro. Então eu acho muito legal isso, e eu sou muito grato a todos vocês que participam aqui, tanto da bancada fixa, quanto o pessoal que vem participar, e em especial o pessoal que vem participar, eu fico muito feliz quando chega no final do episódio o pessoal fala assim, nossa, cara, que maravilha foi gravar esse episódio, sabe? Que legal que foi. Se tiver outro assunto aí, pode me chamar e tal, e a gente acaba construindo algumas amizades dessa forma. Há muitos anos atrás, estudando violão, eu estudava violão com um cara, e eu me preocupava muito por... achava que eu tocava pouco, sabe? Eu não tinha técnica o suficiente, etc, etc, pra tocar. Aí ele falou assim, cara, olha só, tem um dos maiores músicos que existe nesse país, chama Hermeto Pascoal. O Hermeto Pascoal, uma vez, e o Hermeto Pascoal não toca no rádio, você não vê Hermeto Pascoal no Faustão, etc, mas o Hermeto Pascoal faz show para cacete. E aí perguntaram pra ele assim, Hermeto, por que que você toca mais do que muitos artistas que estão no rádio? Aí ele falou assim, a resposta dele foi simples, toca mais quem toca mais. E essa figura de linguagem que ele usou, eu levei muito tempo. Depois um outro diretor de escola veio e disse pra mim, né, que ou foram fazer uma reclamação que tudo que era turma nova que abria, eu era sempre o professor de história primeiro escolhido, né? E aí, quando foram perguntar pro professor, pro diretor da escola, ele falou assim: cara, dá mais aula quem dá mais aula. E aí os caras ficaram olhando pra cara dele e tal. O que que eu aprendi, tanto com o Hermeto Pascoal, né, na aula de violão, tanto com a fala desse diretor? Você pode até não ser o especialista, né, com o diploma que certifica que você é o especialista. Mas, na medida em que você fala bastante, faz bastante, está envolvido bastante com o negócio, você vai descobrir mais coisas. Então, colocando isso no contexto do podcast, cara, o podcast é um negócio que você, vamos supor que todos os podcasts tivessem uma hora. Então, supondo que você fique acordado 12 horas por dia, então dá para você escutar 12 podcasts por dia, numa média. Se você escolher assim, o primeiro podcast que você vai escutar logo amanhã de manhã é um podcast de humor, pá, levantou teu astral. Depois você escolhe um podcast de notícias da semana. Depois um podcast sobre o seu time, sobre o futebol. Você escutou 12 programas que te falaram 12 coisas diferentes num único dia. Sendo que a semana tem 7 dias, então você pode repetir esse processo constantemente. E você, é um processo de aprendizado. Então você entra em contato com muito conhecimento que despejam sobre você só falando em podcast, fora vídeos no YouTube e tudo mais. A internet está aí para isso. Então eu acho que é legal, óbvio que, né, dá uma envaidecida, eu falo por mim. Ah, pô, o Paulo me credenciar de tal forma, mas é que assim, daqui uns dias vai ser uma outra pessoa aqui falando assim: porra, eu aprendo muito com o Paulo. Como a gente aqui no podcast já aprendeu muito com o Paulo de diversas formas. A quantidade de conhecimento que você tem, ou a quantidade de conhecimento que você bota pra fora, isso não quer dizer muita coisa, não. E é até injusto. Por exemplo, eu, a Renata e a Angélica somos pessoas com mais de 40 anos. Então a gente já viveu, experimentou coisas, pelo menos em quantidade, não em qualidade, mais coisas do que vocês que são mais jovens que a gente. Vai chegar um tempo também, mas com certeza vocês já experimentaram outras situações que a gente nunca, igual tipo o Paulo conta no Dia das Crianças, vamos tacar fogo no rio, eu sabia que a água pega fogo, brincar na fazenda, entende? Fazer merda no meio do mato, isso é bacana demais, porra. O pai meteu o cacete em nós. Esse dia foi louco. Teve algum episódio especial pra vocês esse ano, assim, que vocês falam: caraca, que episódio maneiro que eu participei, assim, teve algum marcante? O 94, educação e governo, que a gente fala muito sobre a questão que na época estava muito acesa, os 50 anos, 60 anos da ditadura militar, que é esse governo que aí está posto. Tomara que quando você estiver escutando isso, ele não esteja mais no poder. Que o governo atual dizia que não teve ditadura e quer mudar livro didático, etc. A gente discutiu umas coisas ali bem, bem bacanas. Educação e governo foi muito bom. E o história de morar sozinho, que assim, como eu não morei sozinho, eu fiquei falando, perguntando muito, tanto pro Guilherme, pra Angélica e pro Paulo, coisas que eu não vivi, né? E eles falaram as coisas que eles viveram, foi um episódio muito divertido. E todos os de música eu gostei pra caralho. Eu adoro, música é música. Todos os de música que foram até esse ano de 2019 foram muito bons. No podcast todo, todos os de música eu fiz com maior satisfação. Lembrei de dois aqui. Não lembro se o Bruno participou. Como é que era o título, Guilherme? Não participei. Sim. A gente fala, como seria? Como seria? Esse foi maneiro pra caramba, nossa, falamos horas, né? Uhum. Horas. A gente fez uma história em tela ali, foi seguindo uma cronologia e tal, e acabou com a China dominando tudo, né? Como sempre, então. Tem uma frase legal que eu vi esse dia, não sei se vocês não mesmo que falaram, que os ETs vieram aqui na Terra, tipo, no começo das civilizações, e viram que o país mais importante é a China. Aí voltaram hoje e ainda é o país mais importante, é a China. Não muda nada. Esse foi muito legal, que a gente foi uma viagem danada, né? Isso é bom, que a gente é livre aqui pra viajar pra caramba. Não sei se teve alguém que argumentou contra aquele episódio e tal, algum ouvinte que fala. Foi... Mas era uma viagem danada e foi legal. Ah, teve um de vilões que amamos também. Ah, esse foi legal. E de novelas também foi legal. O de vilões, a gente recebeu a Gabriela lá do Ex-Cast. Pô, foi muito legal, velho. Ela foi super gente boa, assim. Foi uma troca de ideias muito legal esse episódio. Foi um dos que a gente recebeu participantes. Foi bem legal. Foi da hora. A gente relembrou de vilões e tal. Isso. Não tinha saído o novo Coringa, né? Do Joaquim Fênix. É, eu acho que o Coringa do Heath Ledger tinha... A gente falou lá. Eu acho também. Que a Gabriela gostava muito do Darth Vader. Não sei falar o nome dos malucos. Darth Vader. Assim. Darth Vader. É o colono aqui do Paraná, puxando ela. É, só citar aqui, cara, tem um episódio que eu adorei fazer, que foi o de Liberdade, que eu tava inculcado uma semana com se a gente é livre, se a gente não é, o que é liberdade, e o pessoal topou assim, falar sobre isso. Foi bem espontâneo esse episódio e ficou bem legal, assim, a gente discutiu muito sobre o que é liberdade, os conceitos de liberdade. A Renata, né, como psicóloga, ela trouxe pra gente, né, os conceitos da psicologia sobre liberdade, e aí eu discuti com ela, tirei dúvidas, o Michael também tirou muitas dúvidas, trouxe também algumas coisas, foi bem legal. Tem um episódio pra mim também, apesar de eu não ser um grande entendedor de Champions League, mas o episódio de Champions League 2018-2019, pra mim foi muito especial, cara. Foi o primeiro contato que a gente teve com o pessoal lá do Haja Coração, que é um podcast que eu sou muito fã, apesar deles terem encerrado os trabalhos, não estão publicando mais, mas era um podcast que eu era muito, muito fã, e eu falei isso pra eles quando eu conheci. Eu falei, cara, eu escuto o podcast de vocês sempre, toda semana eu tô escutando, e os caras foram super gente boa, super brincalhões, assim, contando piada, fazendo graça, tirando sarro, porque, né, todo mundo ali tinha um time lá na Europa. O Matheus também participou desse, foi bem legal esse episódio. Mas e aí, gente? Vamos pra encerrar mesmo agora. E aí, o que vocês querem pro ano que vem, assim? A gente ainda tá faltando a Angélica, né, pra dar opinião também. Assim, seria muito legal, mas ela não pôde participar. O que vocês esperam aí pro ano que vem? Tem projetos? O Paulo tá fazendo remix agora também. O Bruno faz o remix, edita o TV, faz aqui o Papo de Calçado. O que vocês esperam de podcast pro ano que vem? Eu espero que a gente continue nessa toada. Nós aqui do Papo de Calçada, eu vou falar por mim, eu gosto muito de fazer o que a gente está fazendo. A gente quebra um pau, a gente fica de saco cheio um do outro, um do que o outro fala, e tem que arrumar o meio termo, e tem que arrumar o que a gente se encaixa ali. Gostaria de ver mais engajamento dos ouvintes, perturbando a gente nos comentários, perturbando a gente lá no Telegram. Não que quem esteja lá não seja legal, muito pelo contrário, mas é bem legal quando tá todo mundo ativo, igual foi aquele fim de semana que a gente passou 2 dias discutindo sobre o John Wick. Aquilo foi bacana pra caramba. Fez a Renata assistir o John Wick, né? Que exato, a gente tinha assistido 3 John Wick numa toada só. Então é bem legal isso. Existe uma lenda / realidade possível, que se o podcast dura 3 anos, ele estoura. Então, estamos indo para esse caminho. Eu acho que ano que vem tem tudo para acontecer isso. Eu vejo muitas vezes que os podcasts que têm mais acesso, assim, mais visibilidade e tal, são podcasts que o pessoal gosta de fazer mais engraçado, sabe? Mais contraído, que é aquele podcast que você vai ouvir lavando uma louça, passando uma vassoura na casa, né, dirigindo, uma coisa assim que você não quer concentrar muito naquilo. E às vezes eu vejo o Papo de Calçada, um podcast que tem uma reflexão, mesmo que não intencional, mas tem uma reflexão, tem um assunto que vai para um âmbito assim que as pessoas não estão esperando, sabe? Então às vezes a gente começa a contar, igual a gente gravou um episódio sobre Dia das Crianças. No final a gente tava falando como criar os filhos, sendo que ninguém aqui é pai nem mãe, entendeu? A gente já tava numas ideias assim, sabe? Cara, isso é normal. Assim, não é nada demais. Se você sentar, quem tem o costume de sentar com os amigos, bater um papo, sabe que uma hora ou outra a conversa vai para um lado político, vai para um lado sociológico, vai para um lado assim, sabe, de reflexão. Isso é normal, gente. Mas para podcast, às vezes isso não é o que o pessoal tá esperando, sabe? Então, eu fico muito grato pelos nossos ouvintes, que são pessoas que estão buscando esse tipo de podcast, que estão buscando esse tipo de conteúdo e reconhecem no Papo de Calçada um bom podcast para isso, sabe? Um bom podcast de reflexão. A gente tem contato, às vezes, o pessoal falando, poxa, eu achei muito legal essa análise que vocês fizeram, achei muito legal a forma como vocês abordaram esse conteúdo. Essa é a nossa marca. Quer dizer que isso é fácil de se expandir? Não, cara, não é fácil. Mas eu sou grato por cada ouvinte que ouve a gente, eu sou grato por cada pessoa que indica o Papo de Calçada na rede social, sabe, que manda um feedback, que às vezes convida a gente para participar do podcast. Eu recebi alguns convites, o Zanella foi comigo, a Renata foi comigo, ou eu fui sozinho para participar de outros podcasts. Então, assim, é gratificante pra gente. E eu espero mais isso ano que vem. Eu espero mais participações aqui, eu espero participar mais de outros podcasts, eu espero que novas pessoas conheçam o nosso podcast, mas nada assim muito também exacerbante, assim, coisa muito grande não, porque eu acho que é por causa disso, sabe? Eu tenho um pé no chão de que o nosso conteúdo às vezes não é um conteúdo muito fácil de se disseminar por aí. Eu discordo de você, porque a gente tem escutado, na maioria das vezes, é o contrário, né? As pessoas têm dito assim, pô, é legal, eu fico ouvindo vocês na hora de dormir e tal, eu vou acompanhando a voz de vocês. Cara, não tem como muito fugir disso, sabe? A gente tem uma imagem, isso eu entendo você, porque isso que você tá falando, de dizer que nós somos um podcast difícil de ouvir, porque a gente às vezes viaja e tudo mais, isso é a nossa autocrítica, que é muito grande, falando. E ainda bem que ela fala, né, cara? Pra gente não ficar se achando muita coisa, muita farinha nesse pirão. Mas a gente deve entender que é o seguinte, na medida em que todo mundo fala, naturalmente, pô, rapaziada do papo de calçada, que não sei o que, isso nos credibilizou, entende? Nós temos um formato que é um dos formatos mais naturais de se fazer podcast, que é o MesaCast, só que as pessoas acompanham o ritmo que a gente dá a conversa, elas vêm junto, porque a gente não é especializado em porra nenhuma. Quando tem que ser sério, a gente faz sério, né? Falando seriamente, mas a gente não fala com propriedade. Por exemplo, eu lembro muito, o Paulo não estava, esse é um episódio do ano passado, quando a gente fez o episódio sobre a greve dos caminhoneiros. Foi eu aqui no Rio, você em Minas, Angélica em Pernambuco, o Michael em Santa Catarina e o Sandro no Ceará. Então, a gente foi falando da greve dos caminhoneiros, o que cada um percebeu, né? O que viu nos seus estados, viu nos noticiários e como sentiu a greve dos caminhoneiros. Ali foi um podcast que a gente fez de maneira séria. E, pô, ficou um episódio muito bom da forma como a gente desenvolveu. Outros episódios, né, que a gente leva... Vou citar um outro episódio do ano passado, que é o de Teoria da Conspiração, que acho que é um dos primeiros, ou o primeiro que o Matheus aparece no Papo de Calçada. Cara, a gente fala um monte de besteira ali. E é um episódio para ser engraçado. Então acho que isso, a gente conseguir dosar. E eu acho até que agora no final, né, desse ano, no segundo semestre, a gente deu um freio pra caramba nos nossos temas polemicões, né? No máximo a gente pega o assunto do momento e fala sobre ele. Mas eu acho que eu entendo o que você está dizendo. É só a autocrítica, que é grande, né? Mas eu acho que ao contrário, as pessoas têm caído na nossa conversa. Sim, não, é uma autocrítica mesmo, igual você falou, é uma autocrítica. O ouvinte que discordar ou concordar comigo, por favor, comente aí. Manda feedback pra gente, manda comentário. Vai lá no grupo t.me/papo de calçada podcast. Você pode trocar ideia conosco lá ou com os ouvintes que estão por lá também. Mas é isso aí, cara. Eu tô muito satisfeito. Adoro fazer esse podcast. Dá trabalho? Dá trabalho. Ganho alguma coisa com isso? Ganho nada com isso. Ganho prazer de publicar esse conteúdo. E como eu já disse outras vezes, eu não sei se eu deixaria de fazer podcast. Eu não sei se eu vou fazer papo de calçada pro resto da minha vida. Provavelmente não, porque eu me enjoo muito fácil das coisas. Então logo logo eu estarei parando de fazer podcast. Estarei parando de fazer papo de calçada, mas não me vejo fazendo, deixando de fazer podcast. E o papo de calçada para mim é uma grande escola, cara. Eu aprendi muita coisa fazendo esse podcast aqui, e assim, e agora ele tá ganhando corpo, sabe? Eu acho que 2019 foi um ano muito importante pra gente. Foi o ano que a gente realmente, voltando ao que eu tava falando lá no começo, nós nos consolidamos como podcast, sabe? Nós ganhamos uma cara, nós ganhamos um formato, ganhamos uma identidade. Então eu tô muito satisfeito com esse podcast. São só questões, sugestões, porque opiniões não cabem no seu calendário. São só questões e sugestões, porque opiniões não cabem no seu calendário. Pessoal, essa semana rodou no feed da Netflix, no meu algoritmo ali, um filme. Ficou várias vezes, eu passava por ele e tava escrito A Lavanderia. Nossa! Até que fiz, Anela. Você indicou uma coisa boa, cara. É não, isso aí. Não, o cara tirando. Passava e eu via lá uma velhinha na porta de algum lugar lá. Falava, ah, isso aí deve ser filme, alguma coisa religiosa, sei lá. Daí não assistia, né? Aí eu não sei, eu vi alguém falando, alguém comentando, ou vi uma coisa no Facebook, sei lá onde que eu vi, que era Meryl Streep, não é? Isso. Então, isso. Eu falei, ela não é pouca coisa, né? Ela tá participando de um filme, tem que ser um filme bom, né? O filme do Panama Papers. Ah, sim. Eu fui ver o filme. Aí, top, né, mano? Aí desenrola toda a história lá de fraude, né? Empresas laranjas, muito em voga isso aí, né? E no final tem uma coisa muito engraçada que envolve a... Nós brasileiros. A pequena empresa, usando a frase lá do... Lá do xadrez verbal, lá da Odebrecht Questão, né? Que tava em todos os países da América Latina e algum da África. Então, pessoal, vão lá e assistam A Lavanderia. Filme... Lavanderia mesmo no sentido de lavagem. Top, top demais. E ainda mais a Sandra Bullock, o... Quem mais? Nossa, cara que participa? Antônio Bandeiras. Ah, o mexicano Antônio Bandeiras. Tem o malucão lá, o velhinho também é foda. Então, pessoal, mas não é só o elenco. É baseado em fatos reais ou em mentiras, igual diz lá no começo do filme lá. Mas não é só o elenco, não. A história é legal. Pessoas, eu vou indicar, pra variar, um livrinho. Eu ainda não terminei de ler esse livro. Comecei tem pouco tempo. Mas o pouco que eu li já me disse bastante. E acho que vai dizer bastante pra vocês também. O nome do livro é Longe da Árvore. Esse livro está sendo um best-seller do cacete mundo afora, né? Porque o Andrew Solomon, é isso? Cadê aqui? Isso mesmo. Andrew Solomon, ele não é psicólogo, né? É um livro sobre psicologia. E ele fala muito das relações familiares, né? E no primeiro capítulo em que eu tô lendo, ele fala o seguinte, que assim, nós em relação aos nossos pais, nós herdamos, nós temos uma herança vertical. A herança vertical é tudo aquilo que nos aproxima dos nossos pais, né? Que a gente inconscientemente ficamos próximos aos nossos pais por conta dessa herança. Então, por exemplo, os nossos pais nos criarem, por exemplo, numa igreja católica, é uma forma deles passarem valores pra gente e a gente continuar debaixo da asa deles, a forma do tipo de música que eles escutam, etc, etc. E entra a questão da herança vertical, né? A herança vertical é tudo que nos distancia dos nossos pais. Então, por exemplo, se a gente nasceu, né, muito provavelmente, assim, a grande maioria das pessoas nasce de casais heterossexuais, tá? Mas, obviamente, existem filhos de casais que não são heterossexuais, são homossexuais e tal, mas vamos lá. O que acontece? Se você tem um par de pais heterossexuais e você acaba se descobrindo homossexual, isso é a herança horizontal, isso se distancia. Não são muitos os pais que esperam ter filhos homossexuais, né? Então a sua sexualidade é uma herança vertical que te afasta dos seus pais. Onde é isso, né? Olha o nome do livro, né? Longe da árvore, pais, filhos e a busca da identidade. Então os pais não sabem que tipo de adultos eles são e acabam se colocando na responsabilidade de criar serezinhos frágeis. Os filhos não querem repetir as mesmas coisas que os pais fazem, e a gente tem aí um monte de família, né, distorcida, abalada e ferrada. Então o Longe da Árvore fala muito disso. Eu ainda não terminei de ler, mas espero muito desse livro. Minha indicação para esta semana. Primeiro, eu gostaria de agradecer muito a participação que eu tive lá no CoqueiroCast para falar do filme sobre Old Boy. Ó, sobre o filme Old Boy, é um filme coreano muito bom, cara. Então clássico. Fica a dica do filme e também isso também do podcast do CoqueiroCast lá que a gente falou. Ed, muito obrigado pelo chamado aí a participar. Foi bem engraçado porque falou assim: cara, eu assisti esse filme e eu não tenho ninguém pra falar sobre ele. Assiste aí, gente. Aí eu fui e falei: ah, vou assistir então. Aí assisti, a gente gravou o episódio, ficou bem legal. Um outro que eu participei também foi o Exadoff lá do Pensador Louco, do Teatro Escuro do Pensador Louco, sobre histórias histórias de terror, sei lá, histórias de assombração, sobrenaturais. Foi bem legal, assim, a gente bateu papo, várias pessoas contando histórias, experiências sobrenaturais. Não que eu tenha muitas, não que eu seja também um bom contador de histórias, mas foi bem legal participar com o pessoal, foi engraçado, foi surpreendente. Então vai lá, confira esses dois episódios de podcast e os podcasts também. E o último é um podcast que eu descobri, cara, essas semanas aí atrás. Troquei uma ideia bem bacana com a Cristiane lá do DQC, Desculpa Qualquer Coisa, e eu tô maratonando o podcast deles. Muito legal, muito legal. Eles têm um estilo de podcast parecido com o nosso, assim, sem pauta, super espontâneo. Eles chegam lá e falam, dão um tema e falam sobre o tema. Então eu tô maratonando. Então um abraço também pro Emerson e pra Cris, que fazem um podcast bem legal, gente. Vale muito conferir esse podcast, Desculpa Qualquer Coisa, tá bom? Eu indicar o filme aí da lavanderia, o Zanella indicou, então já tá indicado. Também assisti essa semana, então aproveitei para indicar outras coisas. Valeu, galera, muito obrigado aí por mais uma participação, Bruno e Paulo. Tamo junto aí, mais um ano, 2020, né? Vamos chegar 2020 aí gravando podcast. Obrigado também a você que nos escuta, você que compartilha, você que tá sempre aí nas redes sociais dando um retweet, dando um compartilhamento. Não sei se o Facebook ainda tá ativo, não sei, eu não entro muito no Facebook mais, mas a gente também tá no Instagram, arroba Papo Calçada, no Twitter, no Facebook e no Instagram. Vale lá, segue a gente se você ainda não segue. O nosso grupo que nós comentamos muito aqui durante o episódio é t.me/papodecalçadapodcast. Tem link no post, tem link nas redes sociais, no nosso blog. Também é fácil de achar. Se não estiver achando o nosso grupo, basta marcar a gente nas redes sociais que a gente manda o link do grupo também, tá bom? Mas vai lá, troca ideia com a gente, é super divertido, o pessoal comenta algumas coisas, tem uma tiração de sarro lá também, uma brincadeira aqui, outra ali, tudo saudável, tá? Brincadeira sadia, como diria o nosso presidente. Então, também um abraço a todo mundo que está no grupo aí, está nos ouvindo. e até a semana que vem, gente. Vai lá no nosso blog, papo de calçada, podcast.blogspot.com. Você também encontra o TV na Calçada, que é um podcast sobre séries e TVs, e o Remix, que é um podcast que a cada semana tem uma pessoa diferente falando sobre um assunto diferente, tá bom? Até a próxima semana, valeu, tchau, valeu, tchau. Valeu, galera, abraços! Falou! Eu pratico observar a sociedade quando ela baixa a guarda por descuido, fotografar rapidamente, falando metaforicamente, e depois tentar descrever aquilo que ficou desnudado, aquilo que ela não pode confessar.